Capítulo 11, primeiro e segundo livros das crônicas. Introdução. Como os livros das crônicas abrangem, na sua maioria, a matéria que se encontra em 2 Samuel e 2 Reis, cremos que é suficiente dar uma introdução apenas a estes livros. Tema. Os tradutores gregos da Bíblia referem-se a estes livros como as coisas omitidas, porque fornecem muitas informações que não se encontram nos livros dos reis. Embora os reis e as crônicas demonstrem grande similaridade no seu conteúdo, foram escritos sob diferentes pontos de vista. O primeiro sob o ponto de vista humano, o último, sob o divino. Para ilustrar, e Reis 14:20, relatando a morte de Jeroboão, diz que dormiu com seus pais. Isso é o ponto de vista humano. Segundo Crônicas 13:20, relatando o mesmo acontecimento, nos diz que o feriu Jeová, e morreu. Este é o ponto de vista divino. Um escritor dá o seguinte esquema interessante para demonstrar a diferença entre reis e crônicas. 1. Os reis foram escritos pouco depois do princípio do cativeiro em Babilônia. As crônicas foram escritas pouco depois do regresso do cativeiro. 2. Os reis foram compilados por um profeta, Jeremias. As crônicas por um sacerdote, Esdras. 3. Os reis põem em relevo o trono dos reis terrestres. As crônicas, o trono terrestre, o templo, do rei celeste. 4. Os reis tratam de Judá e Israel. As crônicas, de Judá, sendo Israel mencionado apenas incidentalmente. 5. Os reis é um livro político e régio. As crônicas, eclesiástico e sacerdotal. Autor. Não se sabe ao certo quem foi o autor das crônicas, mas provavelmente é correta a crença prevalecente dos judeus, como se encontra no Talmud. Ali se declara Esdras como redator dos registros escritos e preservados por homens dignos de confiança. Esses registros por tais homens como Samuel, Natã, Gade, Ido, etc., foram inspirados por Deus. Esdras foi inspirado, além disso, para fazer a seleção entre eles e reuni-las numa narração contínua. Há pouca dúvida de que a história em Crônicas fosse escrita por Esdras ao regressar do cativeiro babilônico, a fim de animar o povo a construir o templo. Esfera de ação. Desde a morte de Saul até o decreto de Ciro, abrangendo um período de 520 anos, desde 1056 até 536 a. graus Celsius. 96. Através da Bíblia, livro por livro. Esdras, introdução. Por serem os livros de Esdras, Neemias e Ester tão intimamente relacionados, tratando do mesmo período, damos aqui os acontecimentos principais contidos nestes livros, para que o estudante possa ver de relance a história do período que seguiu ao cativeiro. 1. O regresso dos desterrados sob Zorobabel, 536 a. graus Celsius. 2. A reconstrução do templo, 535 a. graus Celsius. 3. O ministério dos profetas Ageu e Zacarias, 520 a. graus Celsius. 4. A dedicação do templo, 515 a. graus Celsius. 5. Os acontecimentos relatados no livro de Ester, 478 até 473 a. graus Celsius. 6. Esdras visita Jerusalém, 458 a. graus Celsius. 7. Neemias enviado a Jerusalém como governador reconstrói o muro, 446 a. graus Celsius. 8. Malaquias profetiza. Tema. A ideia predominante de Esdras é a restauração. Uma comparação entre Reis e Crônicas exporá isto. Reis e Crônicas registram a destruição do templo de Israel, o último, a sua reconstrução. Um apresenta o quadro escuro de uma nação corrompida pela idolatria, o outro, uma nação completamente purificada do culto idólatra. Um registro descuido da lei, o outro, a sua restauração, em seu devido lugar, nos corações do povo. Um registra a mistura de Israel com os pagãos, o outro, a separação completa de Israel da influência dos costumes pagãos. Esdras dá uma lição admirável da fidelidade de Deus, fiel à sua promessa. Ageu 29:10-14. Ele estende a sua mão para reconduzir seu povo à sua terra, e ao fazê-lo, usa os reis pagãos, Ciro, Dario, Artaxerxes, como seus instrumentos. Autor. O fato de estar o livro escrito na primeira pessoa, por Esdras, caps 7:9, indica que ele foi o autor. Esdras foi o primeiro da classe conhecida como escribas, os quais eram os copistas oficiais e intérpretes das escrituras. Lemos que Esdras dedicou-se ao estudo da palavra de Deus com a finalidade de expô-la ao povo. 7:10. A ele foi atribuída a obra de pôr em ordem o cânon do Velho Testamento, a saber, de compilar num livro aquelas escrituras que eram inspiradas. Esfera de ação. Desde a volta da Babilônia até o estabelecimento na Palestina, abrangendo um período de 79 anos mais ou menos, desde 536 até 457 A. Graus Celsius. Conteúdo. 1. O regresso sob Zorobabel. 1.6. 2. O regresso sob Esdras. 7.10. E. O regresso sob Zorobabel. 1. O decreto de Ciro, capitão 1. 2. O resto que regressou, capitão 2. 3. Postos os alicerces do templo e restaurado o culto antigo, capitão 3. 4. A oposição dos samaritanos, caps. 4. 5. 5. A dedicação do templo, capitão 6. Ciro foi o rei da Pérsia que derrotou o Império Babilônico, em cumprimento da profecia divina, Isa. 14.22, Ger. 27.7, Dan. 5.28, seu decreto permitindo o regresso dos judeus foi predito por Isaías, o qual chamou Ciro por seu nome 200 anos antes do nascimento deste, referindo-se a ele como o libertador do povo de Deus e o rei. 98, através da Bíblia livro por livro. ISDRAS 99, construtor do templo, Isaías 44.28, 45.14, Josefo, o historiador judeu, relata-nos que Daniel mostrou estas profecias a Ciro, e que o monarca ficou tão impressionado por elas e tão bem disposto para com o povo cativo, que publicou um decreto permitindo-lhe voltar à sua terra, a quem usou Deus para efetuar o regresso de seu povo. 1.1. Ao mandado de quem dizia Ciro estar obedecendo. 1.2. Onde encontrou este mandato? Isa. 44.28. Quais as tribos que voltaram? 1.5. Quem foi o seu chefe? 1.8. Por qual outro nome era conhecido? 2.2. Zorobabel. Quantos voltaram neste tempo? 2.64. Qual foi a primeira coisa que fizeram? 3.1.3. Quanto tempo depois de seu regresso foi começada a reconstrução do templo? 3.8. Qual o efeito disto no povo? 3.2.10.13. Quem desejava ajudar na reconstrução do templo? 4.2. Cumpe. 2 Reis 17 2.24 41. Aceitou o governador a ajuda dessa gente meio pagão, o que causou esta recusa. 4.4. Quanto tempo durou a inimizade causada dessa maneira? João 4.9. Que forma ativa tomou a sua posição? Quais os dois profetas que animaram o povo a continuar a construção do templo? 5.1. O que lhes assegurava que o templo seria terminado? 5.5. Que fizeram então os inimigos dos judeus? 5.7-17. Qual foi o resultado desta oposição? 6.1.14. Como se celebrou a dedicação do templo? 6.17. Quantas tribos fizeram representar-se nessa ocasião? 6.17. 2. O regresso sob Esdras 1. A comissão de Esdras. 7.1.28. 2. Os companheiros de Esdras no regresso. 8. 3. O pecado confessado. 9. 4. O pecado abandonado. 10. No reinado de quem voltou Esdras a Jerusalém, vi quem descendia Esdras. 7.5. Como é descrito. 7.6. 12. Qual foi o seu propósito em ir a Jerusalém? 7.10. Que missão lhe foi dada? 7.25. 26. Como Esdras iniciou seu retorno. 8.21. Como mostrou a sua fé absoluta em Deus. 8.22. Qual lei referente às suas relações com o povo pagão os judeus tinham violado? 9.1. Cumpe, Êxodo 34.15, 16, Deut 7.3, a que conduz sempre esta infração da lei, e Reis 11.4, que efeito fez em Esdras esta infração da lei? Quais foram os sentimentos do povo ao compreender o seu pecado? 10.1, que pacto fizeram com Deus? Que proclamação fez Esdras? 10.7, qual a intensidade da convicção do povo? Notem que a ação dos judeus em deixar as suas esposas e filhos pagãos era algo severo. Mas se deve recordar que no passado, o matrimônio com os pagãos causava o pecado e a idolatria e que era necessário permanecer pura à tribo de Judá porque dela havia de vir o Messias, sem através da Bíblia livro por livro. NMIAS, tema. Este livro gira em torno de uma pessoa, Neemias. É a autobiografia de um homem que sacrificou uma vida de luxo e prazeres para poder ajudar a seus irmãos necessitados em Jerusalém. Descreve um homem que combinou a espiritualidade com a prática. Um que sabia tanto orar como trabalhar. Absolutamente destemido, ele recusou fazer pactos com os inimigos externos e com o pecado interno. Depois de reconstruir o muro de Jerusalém e efetuar muitas reformas gerais entre o povo, humildemente deu a glória a Deus por tudo o que tinha executado. A lição principal que ensina a sua vida é que a oração e a perseverança vencerão todos os obstáculos. Autor: Neemias. Esfera de ação. Desde a viagem de Neemias a Jerusalém até a restauração do culto no templo, cobrindo um período de mais ou menos 12 anos, desde 446 até 434 a. graus Celsius. Conteúdo. I. A reconstrução do Muro de Jerusalém. 1:6-2. O avivamento da religião e a restauração do culto. 7:13-3. 3. A correção dos abusos. 13:4-31. I. A reconstrução do Muro de Jerusalém. 1:6-1. A oração e a comissão de Neemias. Caps. 1:2-2. Os reconstrutores do muro. Capitão 3:3. A oposição dos samaritanos. Capitão 4:4. Os nobres repreendidos por sua opressão ao povo. Capitão 5:5. A conclusão da obra de edificar. Capitão 6. Que novas recebeu Neemias? 1:2-3. Que efeito fez isto nele? Quantas vezes orou por Israel? 1:6. Que posto ocupava Neemias, o copeiro? Nas cortes antigas orientais sempre era uma pessoa de destaque e importância, e, pela natureza confidencial de suas obrigações e seu acesso frequente à presença real, possuía uma grande influência. Xenofonte, um historiador grego, observou particularmente as maneiras graciosas e agradáveis em que os copeiros dos monarcas medos e persas desempenhavam seu dever de apresentar o vinho a seus amos reais, tendo lavado o vaso na presença do rei, e derramado na sua mão esquerda um pouco de vinho que tomavam na sua presença. Então lhe deram o copo, não o seguravam com toda a mão, mas com as pontas de seus dedos. Qual era a causa indireta de Neemias ter sido enviado a Jerusalém? 2:1-2. Notem que o temor de Neemias se explica pelo fato de ser considerado extremamente impróprio aparecer na presença do rei com sinais de tristeza ou de pranto. Que fez Neemias antes de fazer a sua petição ao rei? 2:4. Quais as pessoas que se sentiram mal por sua vinda a Jerusalém? 2:10-19. Qual foi a primeira tentativa de desanimar Neemias? 4:1-3. Como reagiu ele a essa tentativa? 4:6. Qual a segunda tentativa que foi feita para desanimá-lo? 4:7-8. A que recorreu então? 9. Qual o outro desalento que veio nesse tempo? 4:10-16. Quais precauções tomou Neemias contra ataques de surpresa? 4:2.16-23. A que foi obrigado o povo por causa de sua pobreza? 5:1-3. Quem eram os culpados de opressão? 7. Que exemplo pôs Neemias ante os nobres? 102. Através da Bíblia, livro por livro. Neemias 103:5:2.14-19. Quais outras tentativas foram feitas para estorvar a obra de Neemias? Capitão 6. Que revela 6:11 quanto ao caráter de Neemias. Que fato desanimou os seus inimigos? 6:16. Quanto tempo se gastou para reconstruir o muro? 6:15. 2. O avivamento de religião e a restauração de culto. 7:13-3.